Nós tivemos, o projeto desenvolveu-se em duas fases. Tivemos fazer uma fase escrita, em que falámos sobre as redes sociais e a desinformação, apresentámos uma espécie de tese, um texto escrito que também depois foi avaliado pelo júri, e depois desenvolvemos uma espécie de representação sobre a desinformação na atualidade. Nós fizemos uma representação de duas velhinhas a falarem sobre a atualidade, sobre a desinformação, e foi em género da apresentação do texto que escrevemos sobre o tema. Muito bem, e estavam à espera de conseguir vencer? E, no início estávamos um bocadinho reticentes porque não sabíamos quantas escolas é que iam participar connosco, mas depois, quando vimos o projeto da outra escola que foi apresentado, nós ficámos mais assim com a garra de que de facto podíamos ganhar aquilo. E agora, na fase que se segue, é apresentado o mesmo trabalho? A parte escrita é a mesma. Agora, a outra parte da representação, em princípio eu e a Mafalda ainda não decidimos muito bem, mas é capaz de mudarmos algumas coisas das nossas falas e tudo mais, porque, por exemplo, nós falámos lá da guerra, no nosso trabalho nós falamos da guerra, e quando apresentarmos isto em Lisboa, a guerra pode ser algo que já esteja assim muito mais dispersado, então teríamos de alterar essa parte. Muito bem, como é que surgiu a iniciativa? Foram os vossos professores que vos desafiaram ou foram vocês? Sim, sem dúvida que foi com o incentivo dos nossos professores, e acho mesmo que sem a participação e a colaboração dos nossos professores, nós para já acho que não teríamos participado, e acho também que não teríamos feito uma prestação tão boa, porque realmente a nossa escola tem professores excelentes que nos incentivam sempre a participar em todos estes projetos, e nós já fazíamos parte do Parlamento dos jovens, e portanto aliar o Euroescolas com o Parlamento, sendo que o tema é semelhante, foi uma mais-valia. E dizem que muitos jovens não têm interesse pelo Parlamento, pela política. Vocês têm interesse e por isso é que decidiram avançar? Sim, eu pessoalmente, e penso que a Daniela concorda, acho que o tema da política é uma coisa muito interessante e super atual, e que todos os jovens deveriam demonstrar mais interesse, porque realmente concordo que há um grande desinteresse por parte dos jovens. Mas isso não acontece connosco, nós gostamos muito destas iniciativas e o tema este ano também era muito pertinente e bastante atual, e portanto não poderíamos deixar de participar. E qual é a grande mensagem que quiseram que o vosso trabalho apresenta? Sobretudo que realmente a desinformação é uma temática muito atual, muito presente, e que nós temos que adquirir as ferramentas necessárias para lidar com ela, e que não é uma coisa que possa ser simplesmente esquecida, merece sim ser trazida à mesa para debates. E que especialmente os jovens, que são os que estão mais em contacto com as redes sociais, têm o papel de estar informados, de saber distinguir notícias reais das falsas e, consequentemente, de tentar transmitir isto para toda a população, sobretudo a população mais idosa, e por isso mesmo é que esta parte da nossa população era o foco da nossa dramatização. Sim, porque também dizer que nós transmitimos a mensagem de que a desinformação contribui para nós criarmos um pensamento crítico que por vezes não é correto, porque com a imensidade de notícias falsas e verdadeiras que vemos, acabamos por estar mais despertos e não estamos alerta para o que de facto está a passar no nosso mundo. E é muito importante quando, através de projetos mais elucidativos como foi este e como nós tentámos fazer através da nossa representação, contribuímos para a educação destes jovens que por vezes não estão tão despertos nem estão tão atentos a estas problemáticas que também os afetam. Vocês sentem isso, que na vossa geração há aqui uma... não se preocupam tanto com estas questões mundiais da guerra e também da política? Sim, sim. Por exemplo, nesta questão da guerra, nós sabemos que há muitas notícias falsas e há muitas notícias verdadeiras. E nós vimos muitos jovens a falarem sobre esta situação e muitos deles transmitem mesmo o conteúdo falso que por vezes encontram na internet. E a verdade é que a maioria não encontra uma oportunidade nem acha necessário fazer uma pesquisa sobre, de facto, aquilo que estamos a encontrar. E, portanto, acreditam nas notícias falsas que vêem e nada fazem para o contrariar. Sim, para além disso, há muitos jovens que sabem a situação que está a passar no mundo, quer com a guerra, quer com a pandemia, quer com muitos outros temas, e, apesar de saberem o que se está a passar, não tentam criar uma opinião. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, devemos criar uma opinião sobre os mais diversos assuntos, porque só assim podemos contribuir para a sua solução. E se queremos participar na democracia europeia, se queremos fazer parte da democracia europeia, temos de fazer ouvir a nossa voz. E mais do que ninguém, os jovens têm os meios necessários para o concretizarem. Por isso eu acho que devem estar ativos e nós contribuímos para esse papel, também para despertar a curiosidade e a opinião que eles podem criar sobre os mais diversos assuntos. Muito bem, e no futuro vocês imaginam-se seguir pela política e estar, quem sabe, no Parlamento? No meu caso, por acaso, Ciências Políticas é uma das minhas opções, não é a primeira, mas quem sabe um dia sim. Pronto. Eu sou mais ligada à área da engenharia, mas se um dia tiver de ser, por exemplo, estiver lá a defender essa parte, por que não?